Mac FM apresenta A Voz Livre, Poesia Sonora. Começamos agora o terceiro programa desta série especial sobre a poesia sonora. Aqui pela Mac FM 99,3 MHz no Rio de Janeiro, ou também nas ondas da internet no site radios.ebc.com.br, ou pelos aplicativos para celulares e tablets TuneIn ou Rádios Brasil. Todo o repertório que vamos ouvir é do acervo da Fondazione Bonotto. Henri Chopin foi um dos pioneiros da poesia de vanguarda e também um dos fundadores da poesia sonora. Nasceu em Paris em 1922 e faleceu em 2008 em Londres. Ele criou um grande repertório com gravações inéditas e pioneiras. Nessas gravações, usava um gravador de fita e aonde transformava suas leituras. Vamos ouvir de Henri Chopin a poesia Sol Air, de 1966, na interpretação do próprio autor. Thank you. apologies do not sort of truth. Par de présence de la main. De tous les yeux tais. Homme volant du. Um coup d'œil. Thank you. Ouvimos Sol Air, de Henri Chopin. Na MEC FM, a voz livre, poesia sonora. Neste mês de maio, sempre nas terças para as quartas, à meia-noite e meia, você escuta aqui no Rio de Janeiro, em 99,3 MHz, ou também pelas ondas da internet, no site radios.ebc.com.br ou em aplicativos móveis como o TuneIn ou Rádios Brasil. Se quiserem saber mais, podem enviar e-mail para poesiasonora2000@gmail.com. Vamos seguir e ouvir mais poesias sonoras. A voz livre. Eduardo Escoffer nasceu em Barcelona em 1979. É um poeta bem ativo e uma das figuras centrais da atual poesia experimental espanhola. Desde o fim da década de 90, Escoffer organiza festivais e encontros de poesia experimental em sua cidade. Vamos ouvir de Eduardo Escoffer, Parlo, com a apresentação do autor. Parlo. Esta foi Parlo, de Eduardo Escoffer. Katalin Ladic nasceu na Sérvia em 1942. É atriz, poeta e performer. Na sua produção poética, ela se interessa pelo visual e pela poesia sonora. Assim, ela explora a sua linguagem através dos sons e movimentos expressivos. Nos seus trabalhos, podemos encontrar o surrealismo, a poesia erótica, além da crítica à posição da mulher na sociedade. Vamos ouvir de Katalin Ladic a peça Golden Apocalypse, reescrita em 2017. Look, look, look. Ian Miles. Elektronikusene, aktuaalisene, kodepakonsene, sintetikusene. Ouvimos Golden Apocalypse, de Katharine Ladig, e antes Parlo, de Eduard Escoffer. Ouvintes, este é o terceiro programa da série especial A Voz Livre, Poesia Sonora, e que vocês escutam só aqui na MEC FM em 99,3 MHz no Rio de Janeiro, ou também pelo site radios.ebc.com.br, ou pelos aplicativos TuneIn ou Rádios Brasil. Som. Som. Palavras. Palavras. Textos. Música. Música. Poesia. Som sem som. Cor sem som. Som sem som. Cor sem som. Som sem som. Cor sem som. Seguimos ouvindo mais poetas do mundo. Nobuo Kubota nasceu em 1932 no Canadá. É um artista multimídia, mas antes ele era arquiteto e em 1969 começou a trabalhar com artes quando viajou ao Japão para estudar com o mestre Zen das artes. Seu trabalho combina sons, música, instalações e filmes. Vamos ouvir de Nobuo Kubota, Mouse Kit Rhythms, escrita em 2001 e aqui apresentada pelo próprio autor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum Ouvimos Mouth Keith Rhythms, de Nobu Kubota. Poesia sonora, poesia sonora, poesia sonora, poesia sonora, poesia sonora, poesia sonora. O próximo poeta é o Juan Angel Italiano. Ele nasceu no Uruguai em 1965. Seu trabalho se desenvolve a partir da pesquisa das diversas possibilidades expressivas da linguagem verbal, visual, sonora, fonética, performática, audiovisual, digital, entre outras. Tem participado de vários encontros de poesia experimental, videoarte, poesia eletrônica e arte postal. Vamos ouvir de Juan Angel Italiano a peça Trazo Derivado 4 mais Arena. Nesta oralização, Juan Angel também está acompanhado de Gabriel Italiano, Herman Taveira e Christian Grilli, com instrumentos musicais e objetos. Os textos são de Amanda Berenger, de 1978. Arde, desandan, arde, pasos hacia, abrazos hacia, lazos, mas uñas y cuñas hincadas, en riesgosa tela. Piel de cristal es la arena. Arena. Red preliminar. Red presentimiento. ¿Acaso pre clara real escapatoria? Túnel en el espesor de luna, la vida, luna. Vida esta tenaz, luna. Prehistoria luna. Y caer, pido amor, el agua imprescindible, es honda la sed. Un pozo, despojo, gozo, hebras de la sibila, hila en el viento, hila en el desierto. ouvimos traço derivado 4 mais arena, com Juan Angel Italiano, também está acompanhado de Gabriel Italiano, Germán Taveira e Christian Grilli, com instrumentos musicais e objetos. Os textos são de Amanda Berenger, de 1978. E antes, ouvimos com Nobuo Kubota, Mouth Kit Rhythms. E assim, ouvintes, encerramos mais um programa da série especial A Voz Livre, Poesia Sonora. Se quiser saber mais, escreva para poesiasonora2000@gmail.com. Até a semana que vem. Tchau! Mac FM apresentou A Voz Livre, Poesia Sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac, em parceria com a Fundazione Bonotto.